deixa a carne se queimar. Eu me desloco nesse corpo viruca, como um macaco que não cansa de pular. Não rola o papo porque esse corpo me enrola, rola muito, troca as pernas, deixa a carne se queimar. No teu sorriso, nesse refrão, o mesmo corpo cheirando a sertão. Meus ouvidos, no teu olhar, o mesmo corpo lá do Ceará. Achando nas gretas você. turbão, mas que cai, cai, voando some como o ronco do trovão. Lua cheia pela nova, o cego susto, a neblina enviou pela janela meu coração de menina. Que vai, vai, de super-homem, enfeitar a sua esquina. E que vai, vai, de super-homem, enfeitar a sua esquina. Não me chame, não venha me chamar. Desespere, nada posso fazer. Tenho os olhos por cima das nuvens, brechando nas gretas você. Mas tenho os olhos por cima das nuvens, brechando nas gretas você. Tenho os olhos por cima das nuvens, brechando nas gretas você. Satisfaz, não, tudo pra afastar meu mau humor. Inclusive, deixei de esperar por você, por você. Teu corpo tenso, meu maior fetiche. Agora penso em belos sanduíches. Mas os trocados no bolso têm um destino que é outro. E esse tilintar que me atrai é o fliperama. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Os meus dedões nos botões fazem miséria. De um avião lanço bomba sobre a terra. Quero explodir com você e acabar com essa onda. E em casa o violão me espera, me fazendo guerra fria, me preparando emboscadas. E as suas mentiras e a minha preguiça. É, mas isso tudo não há de ser nada. A vela branca da trégua, a língua viva do dragão, no meio da calmaria, puxando tudo pra trás, puxando tudo pra trás, pra essa escuridão. pode pensar, não dói. Puxa, dizia o Ademar. Vive aí, repete, repete. E na prova dos nove, o teio devora o próprio rato. Você tá sacando que ninguém pode sacar. Você tá nadando na corrente contra o mar. No banho de lua, na saudade, você se realizou. O rock voltou. Goiabão, goiabão, goiabão.